Um crime cruel está sendo investigado pela Polícia Civil de Cascavel. Um jovem de 19 anos foi executado com pelo menos 30 golpes de faca durante a madrugada de hoje. A situação foi registrada na esquina da rua Clara Nunes com Nelson Cavaquinho, no bairro Brasília, em Cascavel. De acordo com informações de moradores da região, foram ouvidos gritos e pedidos de socorro. Em seguida, percebeu-se dois homens fugindo a pé, relatou um dos moradores aos policiais militares da Rádio Patrulha Alto da equipe Morumbi, que foram chamados para o local. Foram os policiais que acionaram o médico de plantão do SIAT e toda a equipe de resgate na tentativa de salvar a vida do jovem. Mas, quando os resgatistas chegaram, ele já estava em óbito. Ele foi identificado como Leandro Liberale, de 19 anos. Contabilizadas 30 facadas pelo corpo, a maioria nas costas e no pescoço. Uma equipe da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios, iniciou as investigações. Um homem com sangue na camisa foi encaminhado à 15ª SDP para interrogatório e pode ser ele o autor do homicídio ou ter alguma ligação com o crime. A polícia agora vai investigar. O corpo foi recolhido para o IML de Cascavel, necropsiado e liberado na manhã desta quinta-feira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.